Será que ele sabe o quanto eu amo? Será que ele sabe o quanto eu amo? A piroca dele e as balas também. E eu me engasguei com a sua piroca. E ela é muito grande e absurda, mas some quando entra na minha boca.